Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra tendo o teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por linha procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Somos que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus. Fala Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vindos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus o sol dará bem-vindos, esta glória espero alcançar.